Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te envolva, que o favor de Deus nunca se afaste da tua vida. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele tem o projeto de que você tenha a vida eterna, de que você vá morar nos céus. Jesus, ele pagou o preço da tua alma, ele comprou você através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Agora ele nos dá algumas recomendações, amados. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que você vai viver de qualquer jeito, vai pensar que é o samba do crioulo doido de qualquer jeito, não. Deus, ele quer para mim, para você, uma vida de santidade. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz também aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Peça a Deus, Deus, não deixa eu ser injusto. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, Deus, ele nos dá aqui uma série de recomendações para que venhamos evitar todos esses tipos de males e coisas negativas que o ser humano costuma fazer. Vamos meditar na palavra de Deus, porque meditando na palavra de Deus você passa a ter o temor do Senhor, você passa a saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, e o objetivo de Deus é que eu e você venhamos a chegar nos céus. Para isso, santidade sempre. Vamos orar com o pastor Hélder, desde já, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é a Ti que clamamos, é o Teu nome que invocamos, um nome santo, justo e poderoso. Zaqueu Te chamou para casa e houve salvação naquele dia. Marta e Maria ficaram ansiosas e desesperadas porque o Senhor demorou para chegar, mas o Senhor chegou na hora e o Senhor, se comovendo no espírito, chorou diante da morte de Lázaro e ordenou: Lázaro, venha. E a morte morre para suscitar a vida diante da Tua palavra. A Tua palavra produz vida. E nós abençoamos a nação brasileira, nós abençoamos aqueles que nos ouvem na rádio. Nós pedimos que o poder, a unção, a graça, a glória, a majestade do Teu nome se revele e se manifeste a cada um dos que nos ouvem do Caminho Santo. Nós temos ouvido, visto mensagens de pessoas que nos ouvem diariamente, e nós queremos pedir misericórdia ao Lincoln e a mim, porque somos pecadores. Entretanto, temos uma natureza santa agora, porque o Senhor nos transformou e redimiu para que vivamos em santidade, para que o Teu povo viva em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então revela-te, manifesta-te a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade na vida de cada um de nós, né? É o que pedimos e desejamos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, eu tirei a primeira pedra. Aquele

tribulação, carestia, gente perdendo emprego, só notícias ruins. Você já percebeu que a televisão, os meios de comunicação, não tem um dia sequer que não mostra tragédia, não mostra roubos, não mostra morte? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno dominando os meios de comunicação, o que, que ele tem que divulgar? Jesus disse, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Por isso, todos os dias, você pode pegar um jornal, você pode ligar a televisão, você vai ver Satanás dando um recado para o mundo, falando assim, olha, eu estou no mundo aqui, eu estou dominando aqui. Satanás, ele tem sutilmente um jeito de falar, eu cheguei aqui e conquistei. Você já ouviu falar de obelisco? Obelisco são aquelas esculturas gigantes, aqueles monumentos enormes que existem em quase todas as cidades do mundo. O homem, quando chegou na Lua, ele fincou uma bandeira e aquele mastro de bandeira ali é um obelisco. Se você for em Roma, ali na Praça de São Pedro, onde o Papa ele faz a missa dele, bem no meio da Praça de São Pedro tem um obelisco que foi trazido de Roma no ano foi trazido do Egito no ano de 70 e é um dos maiores obeliscos do mundo. Por quê? Porque logo Nero manda trazer aquele obelisco ali do Egito. O Egito ele teve duas dinastias, Serpente e Escorpião. O que diz ali em Lucas 10, 19? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Então, Nero traz aquele obelisco ali, finca no meio de Roma, mostrando que aqui é território de Satanás. Eu não sei se você sabe, Nero manda destruir Jerusalém, o templo de Jerusalém em 70, e com o ouro que ele pega ali dos judeus, ele faz obras faraônicas ali em Roma. Se você for em Roma, cada lugar tem museus para tudo quanto é lado, estátuas. É uma cidade que recebe 20 milhões de visitantes por ano, igual Paris. E o que acontece? Em cada local ali, você vê um culto a outros deuses. E Nero, ele conta os historiadores que um dia ele faz um jantar à noite, ele pega 250 cristãos, amarra em postes, coloca piche na cabeça e mata, queimado vivo, aqueles cristãos, e ele ali, jantando com seus príncipes, à luz de cabeça de cristão sendo queimados. Misericórdia, misericórdia. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é, na tranquilidade e na confiança está a tua força. Não adianta você ficar nervoso, ficar ansioso. Saiba que a palavra de Deus se cumpre. Salmo 138, no verso 8, diz assim: o que a mim Deus programou para que eu recebesse, isso eu conquistarei. O que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. O que a mim me pertence, Deus aperfeiçoará para que aquilo eu conquiste. Saiba, Deus, ele é o Senhor da tua vida. Não adianta você querer ficar nervoso, ficar, será que vai vir, será que não vai? Saiba, Deus, ele é o que dá a última palavra. Deus é aquele que decide. Você simplesmente tem que descansar em Deus, sabendo que o tempo é de Deus. Deus, ele vê as situações de cima. A Bíblia diz, quem assemelhante ao Senhor nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus dos céus. Ele olha lá de cima, como se fosse um satélite assim, vendo tudo, os mínimos detalhes. Porque ele te fez, ele conhece o teu coração. Ele diz a palavra de Deus, e não cai um fio de cabelo da sua cabeça se não for da vontade de Deus. Então, tranquiliza, descansa. Na tranquilidade e na confiança está a tua força. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações. Então, pastor, o que eu faço enquanto a bênção não vem? Fique glorificando a Deus, fique fortalecendo a tua fé. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que eu fortaleço a minha fé? Romanos capítulo 4, verso 20. Abraão teve sua fé fortalecida, dando glória a Deus. Enquanto o milagre não vem, enquanto a bênção não vem, enquanto o resolver do problema não vem, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus, glória a Deus. Assim você vai vencer. Na tranquilidade, na confiança, está a tua força. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Graças e paz, meus queridos. Em 1 João, capítulo 5, no verso 13, diz assim, escrevi-lhes estas coisas a fim de que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos algumas coisas de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Meu amado, que texto belo e profundo. João, no Evangelho de João, diz que se todos os livros fossem escritos no mundo, não caberiam os feitos de Cristo. João sempre apresenta Jesus Cristo como sendo Deus. E agora, no final da sua epístola, ele estava na ilha de Patmos, preso, acorrentado, maltratado, porém com visões celestiais tremendas. Agora ele então escreve esta carta colocando que a vida eterna é crer no Senhor Jesus e que tudo que foi escrito é para que cremos no Senhor Jesus, porque Jesus é a pedra angular, é a pedra da salvação, é a rocha, é o fundamento da verdade. Mas aqueles que não creem, esta pedra vem cair e destruir, esmiuçar aqueles que não creem. De modo, meus queridos, que você precisa abrir o seu coração, entendendo que Jesus Cristo é Deus, é Filho do homem. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade que veio para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados. E aqueles que creem nisso têm vida eterna. Ou seja, nós não marchamos e caminhamos rumo à morte, a ficarmos 7 passos debaixo da terra, mas nós marchamos e caminhamos para vivermos a eternidade com o Senhor. E esta confiança que temos em nome do Senhor é que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nós seremos atendidos. João, no capítulo 15, no verso 7, diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Assim, meus queridos, que Deus possa iluminar o seu coração, que você seja inundado, agraciado, fortalecido nesta dimensão e dispensação. Deus é o Deus da verdade. O Senhor é o Deus que nos transforma. O Senhor é o Deus que estabelece a verdade. Agora, por que muitos dos nossos pedidos não são atendidos? Porque eles são feitos em desacordo com a palavra de Deus. Imagine que você ore para uma pessoa casada, porque você queira casar com essa pessoa, ou seja, que ela venha se separar. Este será um pedido que nunca será atendido, não por Deus. Então, os pedidos que são respondidos com um sim, são os pedidos que estão de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade do Senhor. Por isso a Bíblia diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedi para os seus próprios vãos prazeres. Ah, meus queridos, então nós temos que aprender a pedir conforme o Senhor quer. E eu só posso aprender se eu conhecer a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você hoje de você ler o Evangelho de João, a primeira epístola de João. São 5 capítulos, é um par de minutos que você vai separar para ler a palavra de Deus, para ser alimentado, suprido, saciado, fortalecido na presença do Todo-Poderoso. Meus amados, que Deus possa te fortalecer e que você entenda, se nós pedirmos alguma coisa em concordância com a vontade de Deus, nós seremos atendidos. Quantos colocam sua esperança num político? Quantos colocam sua esperança num deputado, achando, ah, se eu falar com ele, ele vai me dar um emprego? Não. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio para nos dar vida, que veio para nos abençoar, que veio para nos dar vida e vida com abundância. De modo que você pode e deve abrir o seu coração para que a palavra do Eterno entre em você. E a partir do momento que a palavra do Eterno entra em você, Jesus Cristo diz que nós estamos limpos pela palavra, então nós vamos viver em conformidade com esta palavra. Nós vamos desejar o que a palavra nos ensina. Nós vamos pedir de acordo com a palavra e nós seremos atendidos. Haverá poder, haverá unção. A intimidade produz este poder. Esta intimidade produz poder. Mas para isso você tem que andar e viver com Cristo. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido, agraciado no poder do nosso Deus. Deus te abençoe e que a paz de Cristo se manifeste e se revele a cada um de nós, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que a graça de Deus possa fazer parte do teu caminhar, do teu dia a dia, que você sempre convide o Senhor Jesus Cristo a estar caminhando com você para onde você for. Se você for para a padaria, levar o menino para o colégio, se você for para o seu trabalho, para os seus estudos, aonde quer que você vá, lembre-se dessa frase: Senhor, vem comigo, porque Deus é aquele que quer te abençoar. Êxodo capítulo 33, no verso 17, a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, conquista as nações. E Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Que você possa ter, e eu também, essa mesma postura que Moisés teve, convidando o Senhor para andar com ele por onde quer que ele for. E eu quero deixar para você Salmo 19, no versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que possamos ter palavras e um coração puro diante de Deus, porque Deus tudo olha, Deus tudo vê. Deus te abençoe. Lembramos a você o endereço do nosso site, pregaçõesevangelicas.com.br. Acesse ali e ouça novamente algumas das pregações que nós temos desse programa. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Meus queridos, nós estamos terminando o último programa desta semana. Rogamos a paz de Deus, convidando você a escutar e ver o nosso site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Deus te abençoe. Se você quiser que o Lincoln ou eu vamos pregar, faça um convite para nós. Será um prazer, na medida da nossa agenda. Que a paz de Deus possa manifestar e reinar sobre a vida de cada um em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.